O Chame R62-24, Chame Recife 1285, alterne 13365. 1285, 13365, Chame R62-24. Frequência livre estacionar, hotel África Zulu. Frequência livre, hotel África Zulu. 600, acione identificação, desça para a linha de voo 050, dá presente voo ITAP. A identificação 050, dá presente voo ITAP, Poxa 3600, desça para 3000 pés, ajuste na 015. 3000, 1005, tá, 3600. estabilizou, são 3600. São 3600, completa de aproximação, torre 1186. 186, boa. Livre pouso 110, vento 1110 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso no 0, no 0 no 5, está 3600. Confirma as condições da pista? Tempo bom no momento, pista úmida. Grato. Oi, Salvador, muito boa noite. Voo 9071, informação Bravo. Voo 9071, pronto para cópia? Prossiga, senhor. Autorizado Porto Seguro, nível 360, via Upper Whisky 50. Saída da EO, Leda, Bidev. Decola down 0, curva à direita, controle 199.8. Aciona 5563, cotejo. Autorizado Porto Seguro, 360, Upper Whisky 50, na ferrovia, da EO, Leda, Bidev. Decola down 0, curva à direita, controle de saída 198-5563, voo 9071. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. 9071. Salvador, 9071, gate 3, pushback está na. 9071, autorizado, chama para início de táxi. 071. São 3600, sala 06, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 9. Autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 09, está 3600. 3600, confirme. O senhor recebeu o marcador normal? Afirmativo. Obrigada. Salvador, voo 9071, solicito táxi POB 124, 2 horas e 20, altera com fim. 134 a bordo? 124. 124, ciente, táxi via Índia e Alfa. Todo de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia e Alfa vai chamar 9071. Não, via bom, se desse para o nível de voo 050. Três, copiou o controle?